Meia dúzia. Chame agora o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, tá? 3301. Salvador, boa noite. Gol 1 Uno 70, final da 10. Uno 70, ainda modula na frequência do controle. Ah, desculpa. Então 3305, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, após 2 mil pés, voo Jamo, após Jamo, Aracaju. Recebido a 330, após 2 mil, Jamo, Aracaju, tá 330. Salvador, Azul 4959, procura estacionamento no 43. Azul 4959, mantém a posição, só um minuto. Mantendo 4959. Azul 2774, ponto táxi. Ah, afirmo, 2774 para táxi, temos 65 a bordo, alternando Aracaju, 3 horas e 50 de autonomia. Gente, autorizando o táxi, parte 3, parte 1, no índio, ponto de espera pressão no 0, mantém a posição, chame novamente, ajuste altímetro no 0, no 7. Ciente, autorizado táxi, parte 3, parte 1, taxiway índia, chama novamente no ponto de espera da 10, azul 2774. 1170 solo aos 30, livrando pista, vai ter que ser Alfa, reporte antes da XC Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1170. Xenia 224 na escuta? Prossiga, 6224. Autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, WISC 33, nível de voo autorizado, 190. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil de saída da Conde. 5530, senhor em transponder. Controle operado no 20 decimal 8. Serena 624, autorizado Aracaju, conforme o rápido plano, nível de voo 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil da Conde, WISC 33, aciona 5530, controle no 208. correto com o atingimento, chame para adicionar a posição 04, chame 62, S4. 62, S4. Finalizou, Bono 723. Bono 723, completa o final do procedimento, torre no 8, decimal 95. 295, grata, boa noite. Esposo CR, passa na cauda, inicia, chama o táxi 495. Salvador Azul 5001, passando cópia Guarulhos. Firma sem chuva, Chanel 6212. 6212, grata informação. 7 Bono 723, tráfego do estado, vento 120 graus, 14 nós, autorizar o pouso, destino 0. Sempre pouso na 10, Bono 723. Está pronto o copo, 5001. Gente, azul 5001, aguarde só um minuto, copo. Está pronto para o Brasiliense, gol no 170. Gente, gol no 170. Autorizado o ingresso parte 1 na posição 03. Parte 1 na posição 03, 170. Está confirmando o vento, Bono 723? Bono 723, vento 120 graus, 139. Ele vem com 3, Brian. Salvador, azul 2774, no ponto espera e pronto. Sente azul 2774, após o Boeing 737-800, companhia Gol, final, ali mantém cabeceiro no zero. Sente, após passagem do Gol, ali mantém azul 2774. Torre, o azul 4959 está pronto para o táxi, com 66 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Aracaju. Gente azul 4959, autorizado o táxi, via, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto espera piscina 0, mantenha a posição e chame como número 2. Ajuste de altímetro no 0 no 7. Tá ciente, está autorizado táxi via pátio 3, 1 na Índia, chama pro, no ponto espera o 4959. Deixa o número 34, número 2 cópia para sair da Puca, Gema, Aracaju e aguarde. Bono 723, Solos 35, livre pista direita, mantém essa frequência, taxi via Alfa e mantém a posição em Cidade Juliette. Gente, lembrando a direita, Alfa, Cidade Juliette, mantendo a frequência. Gente, apenas confirmando, no 723, um equívoco, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição prevista é 1 no Lima, porém segue o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição é 1 no Lima, aguardando o sinalizador. Salvador 6224, né, para acionamento na posição e para o seu posto. Ciente do acionamento, chame pronto táxi. Correção, chame pronto pushback. O 2774, autorizado decolagem pista 10. Vento 120 graus, 129. Autorizado decolagem pista 10, 2774. Azul 5001, pronto cópia. Pronto cópia, prossiga. Cruzado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, peso 190, Taubaté. Nível de voo 30320. Decola pista 10, primeira curva à direita. Perfil de saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. 5515, acione e transponda. Controle opera no 20 decimal 8. Gente, azul 4959, mantém a posição. Gente, está autorizado então Guarulhos 320, saída Sanvo 1, Leda Motiva 5595, transponde, controle 208, azul 5001. Correto, chame para o sinal 0941, azul 5001. Chamará. Azul 2774, decolado aos 37. Chame agora o controle Salvador, 120.8. Controle 1208, boa, azul 2774. O Chile 6212 está estabilizado no localizador e tem a pista vista. O Chile 6212 completa a final do procedimento, torre 1895. 1895, bom trabalho. Controle, boa noite, azul 2774 na Coral, Puno Alfa. 2774, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, após 2.000 pés, vai direto Coral. Após 2.000 pés, direto Coral, azul 2774. 10120 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. 6212, sentido de pouso, pista no zero, confirme pista seca. Pista seca. Grato. Ponto cópia. Cruzado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, pisolou 17. Nível de voo 30350. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Prefiro Serapuca, Jamo, Aracaju. 5525, acione transponder. Controle opera, 120 decimal 8. Contagiamento correto, chame para o sinal 02, Pacho 1. Para o pushback no 462242, né? 224, autorizado, chame táxi. Chame 224. Chile 6224 na escuta. Afirmo. Afirmo. Confirma com vocês, Jorge. 6224, livre e pode. Chama para o táxi. Boa noite, é o gol 9075, assim, informação alfa. Gente, Vertigo 19075, aguarde cópia. E prepara a saída Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, guarda no voo 97. Azul 4959, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, 4959. Chile 6212, Solos 41, lembrando a pista direita, vai ter que ser a via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, permanece da Juliette, 6212. Do 4959, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 129. Autorizado a decolagem para azul 4959. Chile 6212, ingresso a parte 1 na posição 07. Parte 1 na posição 07, 6212. Chile 6224, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera reporte pronto, ajuste 10-07. Chile 959, decolar 243, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, azul 4959. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 no Bravo para o nível 140. Coral no Bravo 140, vai subir o azul 4959. Chile 6224, autorizado alinhar e manter que estão no zero. Ali é quase no zero, 6224. Chile 6224, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 139. 224, decolado 247, chame controle Salvador 120.8, bom voo. 190075, copia? Senhora, Brasília, via Pêrdula 17, após conforme plano de voo, nível 340. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, primeira curva direita, após o voo. Transponder 5527, frequência do controle Salvador, 120.8. Sim, ativo com 9075, autorizado para Brasília, nível de voo 340, via Alfa Nivu, conforme. Sábado, Solon 7. Negócio Solon 0, Arbor 1, Elefa. Curva direita, após 5527, no transponder, controle 208, copiou com 9075. 9075, correto, portão 8, chama para o pushback, acionamento. Chamando para o pushback, acionamento com 9075. Sonou 134, autoridade, chame táxi. Camarei táxi. Boa noite, 4738. 4738, boa noite, copia Fortaleza nível 370. 4738. 4738, autorizado para Fortaleza, via Pêrdula 19, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Froti. Transponder 5533, frequência do controle Salvador, 120.8. 4738, Fortaleza 370, conforme, aparecido no 9, no 0 pista. Momo Froti, 533208, no 111. 4738, correto, portão 111, chama o Campos, vai funcionamento. Lançamento azul 5001. Azul 5001, não autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5001. Controle Gol 354, oficina do Via Esquerda, prova 065, 20 meias, após entrar na turma. Gente, Gol no 354, autoridade de desvio, reporte aprovando Duna. Aprovando Duna 354. voo no 1034, lanterna de João Pessoa, 2 horas e 19 minutos, com 162 a bordo. Uno 134, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera reporte pronto, ajuste no 017. Ponto de espera da 10, quando lá, reportarei pronto, Uno 134. Táxi Azul 5001, 124 a bordo, 430 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, no ponto de espera reporte pronto, ajuste 0097. Então ponto de espera da 90, ponto de espera conta pronto. 5001. Ponto de espera da 90, voo no 134. Voo no 134, autorizado alinhar e decolar pista 90, vento 140 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar da 90, voo no 134. Chané 6224, da presente voe Alfa Romeo 363. Da presente Alfa Romeo 363, 6224, atinge mantenha na tela. Duna 354. Tá falando por de Duna. Gente, reporte estabilizado. Outra estabilizado, 34. Um 34, decolada 56, chama em controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, no 134. Boa noite, gol no 134, decolando. Gol no 134, contato radar decolagem de suba via PUCA para o nível 350. PUCA 350, sucesso, a gente pode voar Maceió lá direto aqui. Gente, inicialmente mantém a via sair da PUCA. Sim. 2774. Prossiga, 2774. 5 ou 7 milhas no sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Controle Ilhéus, 201, boa noite, 5274. Cruzeiro 001, autorizado decolagem pistão 10, vento 160 graus, 06 nós. Autorizado decolagem 10, pistão 10. Canal 6224 para a descida. Xané 6224, agora 57 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame e controle Aracaju, frequência 120.13 e solicite descida ao mesmo. 203, bom trabalho. Cruzeiro 001, decolado 59, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, 5001. 3 Salvador, azul, 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba via saída São Luno para o nível 320. Sobe via São Luno, 320, azul 5001. No 354, complete a sinal, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, torre 1354. Pessoal, da boa noite, 1354, duas linhas, linha serra, sinal da 10. 354, boa noite, avistado, pouso autorizado, vento 160 graus, 07 nós. Livre posição no 0.354. Salvador, gol 9075, para um pushback e acionamento no 08. Autorizado, chame táxi, gol 9075. Autorizado, chame para o táxi, gol 9075. Gol 1134, Gol 1134, chame Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Ok, chamou Recife 1245, 2085, boa noite, 1134. Azul 4959, 56 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1, o azul 4959. Ilhéus 1201, azul 4959. Tomando boa noite, minha 3600, informação grau. Minha 3600, a sua identificação, voo 1, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Está autorizado em LS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Controle 3600, solicita manter a chegada, tem uma formação bem na nossa próxima, que é a sua Duna. Então, qual a Bomédia da presente, ok? Gente, programe sua navegação para após Bomédia e Voaduna. Controle Salvador, TAM 3152. TAM 3152, acione identificação dessa via Bomédia 1 para o nível de voo 050. Bomédia 1, 050. Boa noite, Gol 1098, na Pamoc, cruza nível 240, para 1170, tem 2509, certo? Gol 1098, aciona identificação, desça para o nível de voo 060 via Bomed 1, com velocidade de 2509, é o número 3 na aproximação. Desce via Bomed 1 com, para 6 mil pés, com 250 identificada, Gol 1098. Gol 9075, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pat 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 7. Via Pat 1, Índia, 1097, ajustado, ponto de espera. É ponta pronto, gol 9075. Zuno 52 reduz a velocidade para 2409, vai seguir tráfego da companhia, cruzando 120 em descida, 7 milhas à sua frente. Está mantendo 230, 3152. Gente, mantenha 230. Zuno 098 reduza para 2409. Reduz 2409, igual não, 098. Azul 5001, chame Recife, frequência 125. Corrijo, 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. Gente, 2835, 251. Otávio, 3152, desce até que nível? 050. 050. O passo de passagem da nave da companhia, após prosseguir Juliette, portão 04. Portão 09 da companhia, Juliette 04, 104. Gente, TAM 3600, autorizado Duna. Equador Gol 9075, modo espera da 10 só. 9075, autorizado a linha de decolagem, pistão 10, vento 150 graus, 089. Livre decolagem, pista 10, Gol 9075. Estacionamento 4738 no 11. 4738 autorizado, chame táxi. Pode desvio? Um pequeno desvio, senhora, só de 5 graus, mas já tá voando na frente de novo. Senhora. Gente, só 3600, confirme velocidade indicada? 2509. Confirme? 2409, tá com 219 de proa, senhora. Gente, tem condições de manter 240 até através de TAP? Afirmativo. Gente. Bono 098, reduza para 2209, informo que irá seguir tráfego. 5.7 milhas à sua frente, o Airbus 320, cruzando uma centena em descida. 2209, Gol 098. 098, vetor para o sequenciamento, curva esquerda, proa 030, seu limite é a radial 270 de Salvador. Em caso de falha, ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Duna e completar o procedimento ILS X-ray da pista no zero. Controle Salvador, no 20, décima 8, bom voo. Chamarema, boa noite. Caso falha de complicações, na radial 270, está autorizado o quadro Duna e completar o procedimento de ILS. 3152, reduza para 2109. 2109. Motor de Salvador, boa noite, transfere, voo 1975. Voo 9075, contato radar da decolagem Tupa via Arbor 1 para o nível de voo 340. Arbor 1 via para o 340. 9175. Condor Azul 2713, uma informação Bravo, boa noite. Azul 2713, a sua identificação. Identificou, Azul 2713. Azul 2713, contato radar estabelecido, 65 milhas, Nordeste Salvador, voo na Flor de Bom, 46 para a chegada Bom, informe o nível de descida. Ok, voando bom, para a chegada bom, reportará para a descida do 2713. Bono 098, informe que era o número 3 na aproximação, vai ser que traça anteriormente informado o Airbus 320, agora 2 horas, 5 milhas, mesmo rumo, cruzando 080 em descida. Bono 098. Mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil, 0 no 7. Voo 1098, desse, mantenha nível de voo 050. É para o 050, voo 1098. 31152, é o número 2 na aproximação, com frete de redução para 1909. 1909, sim. Gol 1098, com frete de redução de velocidade para 2009. Reduz 2009, gol 1009. 2009, 209. TR 2209, 209. Táxi 4738, 208 a bordo, 3 Kissinger. Jovem? 208. 4738, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 097. 097 é uma pronta. Ponto de espera 104738. No 098, desça para 4 mil pés, ajuste no 07. 1907, ajustar, 4 mil pés, 1907. 098, para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 055. Desça proa, está autorizado o ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Direita proa 055, estabilizado o curso do localizador, pistão no 0, nesta proa, autoridade ILS X-ray, pistão no 0, reportará estabilizado. Voo 3152, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 3152, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 3600, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Voo 9075, voe Elefa. Voe Elefa, 9075. 3600, estabilizado. 3600, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Sim, pouso autorizado, pistão no zero, 3600. Reduz a velocidade para aproximação final, informo que o tráfego da companhia que o precede agora com passando o marcador externo com 130 de grau e reduzindo. Certo. 098, reduza para 1701. Reduz 1709, 1098. Úmida. 98, informo que o tráfego que o precede é Airbus 320, agora em Duna, cruzando 3 mil pés em descida com um grau de 160 e reduzindo. Certo, 1098 reduzindo. Desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 017. É 3 mil pés no 017, com no 098. 438 no 0, pronto, já o coronado final. Agora imediato. A gente mantém o ponto de espera do 10, informa o sequenciamento de 3 aeronaves na final, tão logo possível será autorizado. 8 decimal 95. 295, 098, desço para 2000 pés, ajuste 1097, reporte em Duna. Desço para 2000 pés, 1097, ajustado, é para trás em Duna. Boa noite, 1060, passou bravo. 6074, aciona identificação, desça via bom médio 1, no para o nível de voo 050. Autorizado e TAP. 074 TAP. Azul 2713, voe pelo, reporte unidade descida. Ok, voando pelo, reportará no ilhéu descida 2713. Bono 098, reduz a velocidade para aproximação final, chame Torre Salvador 118.95. Reduzindo para aproximação final, Torre Salvador 118.95, graças, a breve. Salvador, boa noite, voo 1098, está descendo 2000 pés, estabilidade localizador, sem a pista vista, reduzindo para a aproximação. Gente, voo 1098, continua a aproximação, aguarde pista livre, número 2 agora para pouso, aeronave 37, Airbus da TAM, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. É. 3600, no solo 21, não liberar via Foxtrot, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 3600. 3152, na escuta? Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Sete no três, no ideal de descida. Azul 2713, desça para 4000 pés, ajuste no 07. Para 4000, ajustado no 017, azul 2713. Gol 9075, chame Recife 126 decimal 0, alternando 28 decimal 8. 1260, 1288, confere? Afirmo. São 3152 no solo 23, agilize a liberação da pista na medida do possível, ao liberar, prossiga via Alfa Juliette, portão 09. Gente, agilizando, prossegue via Alfa Juliette, portão 09, tá 3. 152. No 098, pista livre, pouso autorizado, vento 130 graus, 089. Livre pouso, pista no 0, voo no 098. Tan 4738, após o pouso do Boeing da Gol na curta final, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Ok, ciente, após a aeronave, alinhar e manter, 4738. 098, no solo aos 25, ao liberar via Foxtrot, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, pro 08, com 098. 4738, decolagem autorizada, pistão 0, vento 130 graus, 99. 0437.